cê quer matar o tio. Ei, psiu, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio. Ei, psiu, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Gene, Gene, Rick Renner, cê mata o tio, pro Valmir Clabuchar. Ele é o diretor da Rádio Cultura FM de Nova Matrona, em Salinas, Minas Gerais, né? E eu quero mandar um abraço para todos os municípios lá de Rio Pardo de Minas, Taiobeira, Santa Cruz de Salinas, Comercinho, Rubelita, Fruta de Leite, Curral de Dentro, Novo Horizonte, para todos os amigos de Salinas, lá de Nova Matrona. Ô Valmir, um abração para você, muito obrigado pelo carinho que está transmitindo o nosso programa aí, viu? Essa menina, ela mora aqui em Brasília. Quem trouxe o CD, quem mandou essa música pra mim foi a minha querida amiga Márcia Ferreira. E eu vou mostrar a música nova da forrozeira Luna Marcolini, Amar à Luz do Luar. Seu olhar e vontade de te encontrar. Essa distância machuca no peito. Onde está você que não me liga? Meu coração louco de desejos, querendo te encontrar. E eu aqui sozinha, junto ao luar, a te desejar. Onde está você? Eu quero te amar. Amar você à luz do luar. Tendo as estrelas pra testemunhar. Onde está você? Não adianta dizer que não. Você é o dono do meu coração. Você é meu tesão, meu amor, minha louca paixão. Machuca no peito. Onde está você que não me liga? Meu coração louco de desejos, querendo te encontrar. E eu aqui sozinha, junto ao luar, a te desejar. Onde está você? Eu quero te amar. Amar você à luz do luar. Tem duas estrelas. Não adianta dizer que não. Você é o dono do meu coração. Você é meu tesão, meu amor. Onde está você? Eu quero te amar. Amar você à luz do luar. Em duas estrelas pra testemunhar. Onde está você? Não adianta dizer que não. Você é o dono. Louca paixão, louca paixão. Luna Marcolini, Amar a Luz do Luar, para Luciane Rosa Alves de Brasília e o Dinho Tayan, lá de Paramirim, na Bahia. Ele curte o nosso programa pela estação Sat FM do meu amigo João Paulo. E a Luciane e o Dinho estão chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito bem-vindos, viu? Essa agora vai, eu vou agradar a gauchada, né? Essa música fez um sucesso danado na década de 60. José Mendes, Para Pedro. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Para Pedro, nada. Só escutei o zum zum, mas não sabia de nada. Ouvi a mulher gritando: este Pedro é uma parada. Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para. Era o Pedro lá num canto beliscando a namorada. Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para. Larga de vento. Quando foi lá pelas tantas que a farra estava animada, apagaram o lampião e a bagunça foi formada. As velhas se revoltaram e troca não é de nada. E o Pedro brigou com as velhas e deu uma peleia danada. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para. Fazia cosca nas velhas e as velhas davam risada. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para. Para Pedro, este Pedro é uma parada. Pedro foi dançar um shot com uma velha apaixonada. E surgiu o velho da velha e a coisa foi complicada. Pedro correu pelo fundo e entrou numa porta errada. E as moças levaram um susto e gritavam desesperado. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro. Velha grudada no Pedro e o velho no Pedro agarrado. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para. E assim foi a noite inteira até o fim da madrugada. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para. Para Pedro. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. José Mendes, Para Pedro. Essa veio da discoteca particular do professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas. Demorou, mas chegou, viu? Chegou a coletânea 33, o CD 33, uma coletânea dos 23 maiores sucessos de Cleiton Aguiar, comemorando seus 33 anos de carreira como cantor, viu? Já está à venda pelo Projeto Confiança. Você pode pedir, mande seu nome e endereço para rbmmusica@gmail.com, rbmmusica@gmail.com. Eu mando para sua casa. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria e paga apenas R$15, já com despesa de correio, viu? É a coletânea 33 do Cleiton Aguiar, com 23 canções que você já conhece, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, a sua participação no nosso programa é muito simples. Você pode entrar direto no site radioestudiobrasil.com.br, deixar seu recado que eu vou atender com o maior prazer. Você pode usar e abusar do programa, afinal de contas nós estamos aqui fazendo as tripas do coração para ver se consegue te agradar, nem que seja um tiquinho, né? Para mim, essa é a melhor música que eles já gravaram. Victor e Léo, Deus e Eu no Sertão. Tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão.

me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois, disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados do resto da vida. Teodoro Sampaio, Paixão Proibida, para o meu conterrâneo de Coromandel, o Antônio Marques, que mora lá em Caldas Novas. Já que eu tô falando de Caldas Novas, manda um abração para o Amauri Araújo, né, para Simone, meus queridos amigos que moram lá na Terra das Águas Quentes. O Antônio agora faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar com o número 4611. No próximo bloco, Felipe Falcão, João Carreira e Capataz e Leonardo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Vamos dar uma volta ao passado não muito longe para recordarmos o ano de 2001. Em 29 de janeiro, era decretada prisão domiciliar do ex-ditador chileno Augusto Pinochet, um dos responsáveis pelo assassinato de milhares de pessoas durante a repressão em seu país, e depois de depor o presidente Salvador Allende, que acabou se suicidando, né? Dizem que suicidou, tem gente que diz que foi assassinado. Em fevereiro, o boato da doença da vaca louca fez os Estados Unidos e o Canadá suspenderem a importação de carne brasileira. Em setembro, os Estados Unidos sofreram o maior atentado terrorista da sua história, no dia 11. O World Trade Center em Nova York foi destruído quando dois aviões sequestrados atingiram as Torres Gêmeas. Outro atingiu o Pentágono, nos arredores de Washington, e um quarto atentado na Pensilvânia. A estimativa de mortos foi de 10 mil pessoas. Agora, falando de coisas agradáveis, no ano de 2001, Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira se apresentaram no maior São João do Mundo, em Campina Grande, na Paraíba, e foi também gravado, regravado, um grande sucesso, né? Essa música fez sucesso com Teodoro Sampaio e foi regravada em 2001 por Felipe Falcão, Vestido de Seda. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado num canto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí num cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza

E você pode também ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, comprar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. 61 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. A temperatura caiu, deu uma esfriadinha. E nada melhor do que uma sopinha quente, né? Então eu vou te ensinar hoje, comadre, a fazer um creme de abóbora. Mas é gostoso, viu? Ó, você vai precisar de 200 gramas de carne seca magra. Aí você pega 4 mini abóboras, uma colher de sopa de azeite de oliva, uma cebola média, 2 xícaras de chá de abóbora japonesa, 4 xícaras de chá de água, 2 tabletes de caldo de galinha, uma xícara de chá de requeijão. Eu vou repetir, 4 mini abóboras, aquela abobrinha pequenininha, né? Uma colher de sopa de azeite de oliva, uma cebola média, 2 xícaras de chá de abóbora japonesa, 4 xícaras de chá de água, 2 tabletes de caldo de galinha e uma xícara de chá de requeijão. Você coloca de molho a carne, né? É uma carne seca magra, viu? Bota de um dia para o outro e vai trocando a água várias vezes para não ficar salgado, viu? Aí no dia seguinte, você coloca a carne para cozinhar na panela de pressão com água por 20 minutos aproximadamente. Aí você desliga o fogo, deixa esfriar, desfia e reserva, deixa de lado, né? Aí você vai retirar as sementes das 4 mini abóboras, leva ao micro-ondas por aproximadamente 2 minutos ou até que as abóboras estejam cozidas. É rápido, viu? Aí você reserva também. Aí você pega uma outra panela, coloca uma colher de sopa de azeite de oliva e deixa dourando uma cebola média picada, 2 xícaras de chá de abóbora, abóbora japonesa picada, 4 xícaras, aí você deixa dourando, né? Aí você põe 4 xícaras de chá de água e 2 tabletes de caldo de galinha. Deixa ferver até que a abóbora esteja bem macia. Isso vai demorar uns 30 minutos. Aí você espera esfriar um pouco, coloca no copo do liquidificador e bate até formar um creme. Aí você volta para a panela, acrescenta a carne desfiada, uma xícara de chá de requeijão e deixa ferver por mais 2 minutos. Aí você pega esse caldo e coloca dentro das mini abóboras que já estão cozidas. Em seguida você serve e não esquece de mim não, que esse trem vai ficar bom demais da conta. Ai, ai, ai. Agora, se você quiser que a sopa fique um pouco mais ralha, é só você botar mais água no caldo de galinha, viu? Rapaz, bom demais. Esse creme de abóbora aqui é uma delícia. Vou te contar para o programa do Cleiton Guiar, ensina as mulheres a fazer creme de abóbora. Vê se tem base no trem desse. Cleiton, o meu nome é Edson Tailan, o Edinho de Paramirim, na Bahia. Ouço o seu programa toda manhã pela estação Sat FM, do meu amigo João Paulo, né? Admiro a sua boa vontade de levar nossos comentários ao ar. Será um prazer ter você como amigo do Facebook. Oferece para mim essa música. Um grande abraço para todos da Rádio Estúdio Brasil. E também para o Diego Valadares, um cara super legal. Chega mais, te acabou, que ele escreveu aqui, né? Odinho, um abração pra você, tá aí. Você pediu, eu vou trazer. Gaúcho da Fronteira, ainda morro disso. Surgiu um comentário pelas ruas da cidade que o gaúcho da fronteira andava mal, barbaridade. Que foi hospitalizado até com certa gravidade, com a cuca cheia de grilo e comendo muito pouco, e que andava meio louco de tanto pensar naquilo. Sou um eterno apaixonado, ninguém tem nada com isso, de tanto pensar naquilo. Ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso. Aí eu compreendi que o velho não tem mau gosto, hein? E o doutor me receitou vitamina e homeopatia. Fiquei hospitalizado 3, 4, 5 dias, tomando chazinho preto com bolachinha Maria, de remédio meio quilo e

Não vamos dar a chance para sorrisos falsos ou aplausos, para pessoas que nos criticaram. E ao menos que saber se eu caminharia sem você. Meu Nordeste apresentou Roberta Miranda, uma gravação de 1989, Vamos Falar de Nós. A Lorota, a Lorota boa de hoje é a nacionalidade de Adão e Eva. Você sabe a nacionalidade deles? Um alemão, um francês, um inglês e um brasileiro estavam olhando assim, apreciando o quadro de Adão e Eva no paraíso. Aí o alemão falou assim, olha que perfeição de corpos. Ela esbelta e espigada, ele com esse corpo atlético, os músculos perfilados, eles devem ser alemães. Aí o francês, opa, eu não acredito. É evidente o erotismo que se desprende das figuras. Ela tão feminina, ele tão masculino, eles sabem que em breve chegará a tentação. Eles devem ser franceses. O inglês balançou a cabeça fazendo não, falou que nada. Observe a serenidade dos seus rostos. A delicadeza da pose, a sobriedade do gesto, eles só podem ser ingleses. Aí fez um silêncio assim, o pessoal todo mundo observando, o brasileiro caladinho. Aí o brasileiro falou assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu não concordo, não. Vocês prestem atenção. Eles não têm roupa, não têm sapato, não têm casa, só têm uma única maçã para comer, não protestam e ainda estão pensando em sacanagem. E o pior, acreditam que estão no paraíso. Eles só podem ser brasileiros. Eu não tenho dúvida, né? Adão e Eva, brasileiro. Eu vou te contar, rapaz. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Em 1980, eu subi no palco da Sala Funarte aqui em Brasília para fazer o meu primeiro compromisso profissional. E eu considero esse o início da minha carreira, porque foi a primeira vez que alguém pagou ingresso para assistir um show meu e a sala, graças a Deus, estava lotada, né? eu fiz um show chamado Mais um Mineiro na Praça, e aí perguntaram pra minha mulher se eu tinha comprado um táxi. Porque tinha muita artista de Minas Gerais na área, como tem até hoje, né? Aí eu botei Mais um Mineiro na Praça. Falei, dona Glaucia, o seu cliente comprou um táxi? E de lá pra cá, entre vinis e CDs, eu gravei 12 trabalhos. Esse ano, completando 33 anos de carreira, eu resolvi pegar 23 músicas, que foram as que tiveram maior destaque durante todo esse período, e lancei um CD, uma coletânea chamada 33. Já está à venda, aí você já pode comprar. Eu mando entregar pelo Projeto Confiança em qualquer lugar do Brasil. Você pede, eu mando pelo correio na sua casa, você recebe. Junto com o CD vai o número de uma conta. Depois que você receber, você vai até uma loja de loteria esportiva e efetua o pagamento. Ou loja de loteria ou agência da Caixa Econômica Federal, né? Aí outro dia me perguntaram, cliente, mas não tem gente que dá o cano? Não tem, tem. De vez em quando tem um ou outro, mas fazer o quê? Isso aí não é um problema meu. É o problema da pessoa. Eu não vou brigar por causa de 15 reais. Eu não renubri por causa de 15 reais, mas a pessoa fica com aquilo na cabeça. Puxa vida, o cliente teve tanta confiança, mandou ceder e eu não paguei, né? Agora, se a pessoa, já aconteceu da pessoa entrar em dificuldade financeira, aí eu até perdoo, não precisa nem pagar não, tá tudo certo, né? E às vezes as pessoas, já aconteceu também, da pessoa mandar uma mensagem para mim e dizer, Cleiton, eu queria muito ter o seu CD, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu mando, não tem problema não, eu mando, é tudo de acordo com a consciência de cada um, né? Então você pode mandar um e-mail para RBM Música, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com, que eu vou mandar o CD, a coletânea 33, aí, né, que eu lancei semana passada, lancei no Dia das Mães, no show que eu fiz aqui na Igrejinha de Fátima, aqui em Brasília. Aniversariando hoje, Leide Faria Silva, a minha amiga Juliana Proit, o meu amigo Leonardo Goulart, o Christian Blum, grande arquiteto, meu amigo aqui de Brasília, o Levi Eustáquio Gonçalves Macedo, Alisson Carlos, Ângela Ribeiro, Cláudia Dias, o meu querido amigo Maestro Marinho, um dos maiores sanfoneiros do Brasil, Andressa Lima, Edmin Ribeiro, Iranir Guedes, Alain Pereira, Cléris Coelho e Neidilson Rodrigues. Todo mundo fazendo aniversário hoje, recebendo os meus parabéns, votos de muita paz, de muita alegria, muita saúde, muita serenidade. Extensiva a você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Essa oração quem me mandou foi o nosso ouvinte que está sempre participando do programa, o Martiniano Costa Filho, de Paraguaçu, nas Minas Gerais. Cleiton, ofereça essa oração para todos que trabalham comigo aqui na B&C Confecções e para todos os trabalhadores que neste momento estão te ouvindo. Martiniano, um abração para você, muito obrigado. É a oração para iniciar um dia de trabalho. Se na sua cidade meu programa passa de tarde ou de noite, ela serve para amanhã, tá bom? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, eu consagro a Ti este dia de trabalho. Olhai para a empresa e para todos que trabalham comigo. Eu lhe apresento as minhas mãos, pedindo habilidade e talento, e também peço que abençoe a minha mente, dando-me sabedoria e inteligência para fazer bem feito tudo que me for confiado e resolver os problemas da melhor maneira possível. Senhor, abençoe todos os equipamentos que eu usar e também todas as pessoas com quem eu falar. Livrai-me das pessoas desonestas, mentirosas, invejosas, fofoqueiras e que tramam maldades. Envie os teus santos anjos para me ajudarem e protegerem, pois vou me esforçar para fazer o melhor. E ao final deste dia, quero te agradecer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Martiniano, obrigado, viu? Um abraço para você, um abraço para os meus amigos de Paraguaçu, o Júlio Bueno, a turma que curte o nosso programa pelo Objetiva 1 FM, essa importante emissora do estado de Minas Gerais. O avô do João, Cleiton Aguiar, Xote Mineiro. Era tarde, já vem tarde, quase noite. Eu no portão esperando pra lhe ver. Passaram 7, 7:30, 8 horas.

que amo, que a saudade é tanta, tanta. Não esqueço a Casa Branca, dos verdes canaviais. Diga que distante dela, minha vida não tem graça. E conforme o tempo passa, meu amor aumenta mais. Finalmente, caminheiro, diga a minha querida que na luta pela vida a vitória alcancei, mas jamais tirei da mente sua imagem tão singela. E mulher igual a ela nesse mundo não achei. Relembrando Goiá, Durval e Davi, Caminheiro da Saudade. A frase irretocável de hoje é de autoria desconhecida, mas é belíssima. Nunca permita que alguém corte suas asas, estreite seus horizontes e tire as estrelas do seu céu. Nunca deixe seus medos serem maiores que a sua vontade de voar. O valor da vida está nos sonhos que lutamos para conquistar. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora mirim Renata Nayara. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Nós estamos ajustando lá o horário ainda do domingo. Tem dia que passa 9 horas, tem dia que passa 10, tem dia... A partir das 9 horas da noite, qualquer hora eu estou no ar. Com uma entrevista muito interessante para você que acompanhou o José Nery, aquele grande comunicador da Rádio Nacional. Ele vai estar conversando comigo neste domingo no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Para você saber como é que você faz para assistir, entre no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Renata Nayara, Estou Sozinha. A cada dia sofro um pouco por não ter você aqui mais uma vez. Passa o tempo, eu fico louca, estou morrendo aos poucos e você não vê. Mas a distância que se fez desaparece quando sonho com você. Estou sozinha e você não vem curar minha solidão. Estou chorando e você teima em machucar meu coração. Estou sozinha e você ainda está viva em meu olhar. Não dá mais sofrer.